A seguir, Delicatessen. Violão, série brasileira por Fábio Zanon. Compositores, intérpretes e o papel do instrumento na cultura do país. Violão, quarta-feira às 20h, com reapresentação domingo à 13h no 103,3. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em gravações exclusivas. Sábado, às 16h, com reapresentação, quarta-feira, às 22h, pela Cultura FM. Cultura informa. Agora em São Paulo, 1h01. A Câmara dos Deputados aprovou hoje, em votação simbólica, o texto base da medida provisória 443, que permite aos bancos públicos comprar outras instituições financeiras. O relatório do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, foi aprovado, mas falta a votação de destaques da oposição que podem alterar o texto final. O texto permite que os bancos públicos realizem compra de outras instituições até 30 de junho de 2011. O prazo poderá ser prorrogável por mais um ano. No projeto do governo, não havia prazo definido. O relatório contempla uma emenda do PSDB para proibir a compra de fundos de pensão com benefício definido. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, em segundo turno, um projeto que permite ao Judiciário realizar depoimento de réus presos por meio de videoconferência. Como tem caráter terminativo, o projeto segue para votação na Câmara dos Deputados. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal havia derrubado uma lei do Estado de São Paulo que permitia videoconferência. No entendimento do Supremo, somente o Congresso teria condições de regulamentar a utilização de videoconferência pelos juízes, e não a Assembleia Estadual de São Paulo. O autor do projeto, o senador Aloísio Mercadante, afirma que a proposta de tramitação no Congresso resolve o problema. E agora os números do mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em forte baixa de 4,05%. O dólar comercial é negociado a R$ 2,26 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 2,30 e o turismo a R$ 2,40. O euro vale R$ 2,84. E as cadernetas de poupança rendem 0,68%. E o tempo em São Paulo. Céu nublado com possibilidade de chuvas mais à tarde. A temperatura no momento aqui na Água Branca está na marca dos 24 graus. A Cultura FM volta a informar às 14h. E o noticiário completo você acompanha às 19h no Atenção Brasil. Cultura informou. Cultura FM, 103,3. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. Hoje iniciaremos o programa com a sonata número 2 em Lá menor, BWV 1003, de Bach. Ela foi composta originalmente para violino, mas a versão que nós ouviremos é para violão. São 4 movimentos: grave, fuga, andante e allegro. Interpretação do americano Franz Halosch. Thank you. Thank you. Ouvimos Sonata número 2 em Lá menor, BWV 1003, de Bach, abrindo o programa de hoje. Interpretação de Franz Halosch ao violão. E a seguir, aqui no Delicatessen, vamos ouvir o tango Pierrot, de Ernesto Nazaré. A interpretação é da pianista Jessie de Belli. Música Na interpretação de Gesside Belli, ao piano, acabamos de ouvir o tango Pierrot, de Ernesto Nazaré. Uma obra de Brahms dá sequência ao programa de hoje. Vamos ouvir a sonata para violino número 3 em Ré menor, opus 108, que o compositor dedicou ao pianista e maestro Hans von Bülow. São quatro movimentos: Allegro, Adagio, Um pouco presto e com sentimento e presto agitato. Interpretação de Maxim Vengerov ao violino e Daniel Barenboim ao piano. Thank you.

De Brahms, ouvimos Sonata para Violino número 3 em Ré menor, opus 108. Interpretação de Maxim Vengerov, ao violino, e Daniel Barenboim, ao piano. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã, à 1 da tarde. Delicatessen. Produção Fernanda Schidomi. Estágio em produção Bruno Lombizani.